pai. Me arrastei até chegar aqui, enfrentando toda a multidão. Meus amigos até me ajudaram, mas eu também quis chegar. Eu estou diante do altar. Já tentei de todas as maneiras e não tenho forças pra continuar. Mas quando penso no teu nome eu penso em misericórdia. Quando penso no teu nome eu penso na resposta. Quando penso no teu nome eu penso no amor do Deus que se importa com a dor que tá doendo. Eu só preciso ouvir a tua voz. Só preciso de uma palavra me dizendo, filho, levanta e anda, levanta e anda. Mas quando penso no teu nome, penso em misericórdia. Quando penso no teu nome, eu penso na resposta. Quando penso no teu nome, eu penso no amor do Deus que se importa com a dor que tá doendo. Eu só preciso ouvir a tua voz. Só preciso de uma palavra me dizendo, filho, levanta e anda, levanta e anda. Eu só preciso ouvir a tua voz. Só preciso de uma palavra me dizendo, filho, levanta e anda, levanta e anda. Nada é impossível para ti, Senhor. Eu creio, sim. Eu creio, sim. Eu creio, sim. Nada é impossível para ti, Senhor. Levanta e anda em nome do Senhor. Aleluia.